O bagulho é tipo assim, ó. Cabeça mil, João. Tem vários bang louco. Violência gratuita, fumaça e escombro. Mulher chorando. Tá escrito foco os moleque, prantos. O verme com berro na mão, rajando. Caráter acinzentado, vilão do estado. Só se garante mocosado, se igualando aos ratos. Aê, filho da puta, tira a farda, vai na mão. Conheceu o desespero e a força da nossa união. Sente prazer nas lágrimas, choque, vulcão e tática. A sua burrice é magna, a sua qualidade é tolice. Marionete do Estado, o seu poder não existe. E o povo resiste, que moradia causa. Governador é um trator destruidor de casas. Trabalhador é a dor pela reforma agrária. A nossa jornada é essa mesmo. A revolução vai chegar. O seu poder sucumbir e a sua vez de chorar. Depois das bombas e tiros, vários PS lotados. Nos corpos vestígios dos outros marcados. Nossa vitória eu recanto, o companheiro acalanto. O povo é lindo, aguerrido e tem sonhos. Prenderam companheiros, mas não sonhos. Somos a pata, zumbi, guevaras e panzas. Rosa Parks, Dandara, Sofias, Amélias, Quilombo, favela, aldeias e selva. Somos a luta, somos vitória, juntos somos. Guerrilha e trincheira, latino-americanos. Em meio a tantos, relação horizontal. Sei que é demais pra você e a sua força policial. O seu filho não brinca na rua, inveja. A sua casa com piscina, sua própria cela. Nossa jornada é essa mesmo e a revolução vai chegar. O seu poder sucumbir e a sua vez de chorar. Reforma agrária já. Fim da violência policial, fim da polícia. Desmilitarização. Morre quem? Atira! Também morre quem? Atira! Também morre quem? Atira! Também morre quem atira.